tão triste que às vezes me fazem chorar. É o gemido das almas que existem, que no mundo estão a penar. E eu te pergunto, ó Senhor, quem irá estas almas buscar? Quem irá, ó Senhor, quem irá estas almas perdidas buscar? Ó, quem dera que fosse a mim, eu diria, Senhor, eis-me aqui. No mundo as almas perecem na mais triste e cruel solidão, sem alento, sem paz, sem amor, em tormentos, dor e aflição. E eu te pergunto, ó Senhor, quem irá nos levar o perdão? Quem irá, ó Senhor, estas almas perdidas buscar? Ó, quem dera que fosse a mim, eu diria, Senhor, eis-me aqui. Eu diria, Senhor, eis-me aqui. Eu diria, Senhor, eis-me aqui.